Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. Semana de reviravolta no setor do turismo na Terra das Cataratas. Uma reviravolta positiva para o trade turístico, diga-se de passagem. O juiz federal Rony Ferreira de Foz do Iguaçu determinou na quinta-feira a anulação da portaria que restringe a circulação de veículos de turismo e táxis no interior do Parque Nacional do Iguaçu e determina sua total proibição a partir de 29 de dezembro deste ano de 2013. A nova decisão sobre o caso teve como base uma ação protocolada pelo Sindicato das Empresas de Turismo de Foz do Iguaçu, Sindetur, questionando o fato de o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que administra o Parque Nacional, não ter revisto o item do plano de manejo que versa sobre a circulação de veículos no interior do parque. No entender do juiz, a portaria número 163, emitida pelo ICMBio, não cumpriu com o disposto no acordo assinado em 2012, que previa a realização de estudos para a revisão do plano de manejo e a adequação à realidade de tráfego existente na BR-469 em seu trecho, que dá acesso às Cataratas do Iguaçu e também ao hotel situado ali na área interna da unidade de conservação. Segundo o juiz Ferreira, a portaria foi um mero ato ratificador da proibição. O juiz determinou, neste sentido, a realização de novos estudos sobre o caso. Enquanto isso, a circulação de veículos de turismo e táxis devidamente cadastrados e com seus condutores identificados pelas autoridades do parque continuará a ser permitida. Em entrevista coletiva no início da tarde de ontem, Apolônio Rodrigues, biólogo e representante do ICMBio, disse que a direção local ainda não definiu quais medidas adotar quanto ao revés judicial sofrido, com a decisão dependendo de orientação procedente de Brasília. Mais uma vez, interesses contrapostos dos setores do turismo, concessionários, meio ambiente, ficam evidentes na queda de braço envolvendo o Parque Nacional do Iguaçu. No programa de hoje, vamos saber mais sobre a polêmica e também abordar a outra boa nova anunciada nesta semana, que é a aprovação do projeto de Foz do Iguaçu como centro de treinamento de seleções para a Copa do Mundo de 2014. Participe do CBN Turismo e interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, rádio CBN Foz no Facebook ou cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 10 de agosto de 2013. Bom dia! Direção do Parque Nacional do Iguaçu diz que ainda não decidiu se irá recorrer da decisão da Justiça sobre a circulação de táxis e veículos de turismo. O projeto de Foz do Iguaçu é aprovado pela FIFA e a cidade está apta a tornar-se centro de treinamento das seleções que vierem para a Copa do Mundo. Especialista Rui Carvalho assume superintendência do Iguaçu Convention and Visitors Bureau. Ídolo argentino Diego Maradona faz visita discreta às Cataratas do Iguaçu. Números do turismo no mês de julho revelam leve queda na comparação com 2012, porém, o mercado segue aquecido. E no CBN Turismo de hoje você confere ainda a programação cultural de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira, 11 horas e 7 minutos. CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Sábado frio e chuvoso aqui na Terra das Cataratas, temperatura agora de 9 graus na área central da cidade, sensação térmica inclusive mais baixa do que o registro do termômetro, até porque Temos umidade relativa do ar de 93%, ventos a 11 km por hora. Fim de semana que deve ser de temperaturas baixas aqui na fronteira. Panorama, aliás, que deve manter-se até a próxima quarta-feira, quando há previsão de mínima de 3 graus nas primeiras horas da manhã. Para hoje, o CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Paraná, prevê diminuição da instabilidade climática nos períodos tarde e noite, mas queda na temperatura. A mínima para amanhã, domingo de manhã, fica na casa dos 4, 5 graus. Já o domingo de Dia dos Pais, ao longo do dia, deve ser de tempo bom, 17 graus a máxima. Por volta da 1 hora da tarde, nova queda de temperatura no período noturno. Podemos, inclusive, para amanhã, existe a previsão de geada ao amanhecer. Você que é agricultor, fique alerta quanto a esta circunstância. E para segunda-feira, quem vai viajar, previsão de nevoeiro ao amanhecer, mínima de 8 graus e máxima de 18 graus Celsius aqui na Terra das Cataratas. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens. Nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos aqui de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, perímetro urbano de Foz do Iguaçu, trânsito bloqueado nos dois lados da Avenida Paraná, que está passando por obras para a construção de uma trincheira ali no local. Desde as primeiras horas do dia, o monitoramento feito pela concessionária Eco Cataratas, que explora o pedágio na rodovia, aponta tráfego intenso no sentido Foz do Iguaçu e fronteira, talvez até porque muitos filhos tenham deixado para a última hora a compra de presentes dos Dias dos Pais. Para este fim de semana, a previsão de muita movimentação, especificamente para hoje, aí, agora na região da Avenida Brasil, no resto do dia também no Shopping Cataratas, aqui em Foz do Iguaçu, previsão de muita procura por presentes aqui na cidade. E por falar em compras, vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, região da Ponte Internacional da Amizade. Quem está na linha conosco é o Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Guilherme. Nesta manhã de sábado, movimento intenso na BR-277, na chegada à Ponte Internacional da Amizade. Na cabeceira da ponte também, movimento grande no sentido a Ciudad del Este, no lado paraguaio da fronteira. Começa a haver um pouco de lentidão para quem vai no sentido Paraguai. Para quem está retornando a Foz do Iguaçu, não tem filas, mas começa a ficar também um pouco mais intenso na chegada a Foz do Iguaçu. O motorista deve ter paciência para fazer a travessia entre os dois países. Guilherme? Obrigado, Bruno. E na BR-469, o tráfego é considerado pesado, isso tanto no sentido Parque Nacional do Iguaçu, como também para quem está vindo no sentido centro aqui de Foz. Atenção na rotatória do aeroporto, nas saídas do bairro Carimã e também do bairro Remanso Grande. Muita atenção ainda no trevo de acesso à Argentina, que neste domingo, vamos falar da situação argentina, tem eleições primárias acontecendo. Atenção quanto à movimentação de eleitores na fronteira no domingo, na região ali de Puerto Iguaçu. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio aqui de Foz do Iguaçu, novamente com ele, Bruno Zanetti. O dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz a 2,31 para compra e a 2,39 para venda. O peso argentino está cotado a 0,26 para compra e a 0,30 para venda. O Guarani, R$1,00, compra 1.830 guaranis e 1.980 guaranis são necessários para a compra de R$1,00. Já o euro está cotado em Foz do Iguaçu a R$3,00 para compra e a 3,20 para venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno Zanetti. Nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é estável. 2.400.000 litros de água por segundo, cerca de 70% acima da média para essa época do ano no Vale do Rio Iguaçu. E vale lembrar que no lado argentino das cataratas, a passarela da Garganta do Diabo, que estava fechada para reparos desde a última enxurrada no Rio Iguaçu, já foi aberta e está novamente em funcionamento. 100% dos itens de segurança. No lado brasileiro, que é menos exposto às cheias do rio, não houve danos à estrutura existente. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, isso tanto no Brasil como também no lado paraguaio. A visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. E lembrando que continua ainda em exposição a mostra, a exposição Múltiplo Leminski no Eco Museu. Exposição que fala sobre a vida e a obra de Paulo Leminski, considerado um dos mais criativos artistas paranaenses de todos os tempos. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 15 minutos e o juiz federal Rony Ferreira, aqui de Foz do Iguaçu, emitiu sentença na última quinta-feira cancelando os efeitos da portaria emitida pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, proibindo o ingresso de veículos de turismo e táxis no Parque Nacional do Iguaçu, isso a partir definitivamente de 29 de dezembro de 2013. No entender do juiz, a decisão unilateral do ICMBio fere acordo firmado no ano passado entre o Instituto e representantes do setor turístico de Foz do Iguaçu, no sentido de que fosse feita a revisão do item do plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu, que versa especificamente sobre o acesso de veículos particulares na estrada que leva às cataratas. Nesta sexta-feira, o biólogo e representante do ICMBio aqui na fronteira, Apolônio Rodrigues, convocou a imprensa para uma entrevista coletiva e quem tem os detalhes é o repórter Maurício Freire. O juiz federal Rony Ferreira anulou esta semana a portaria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, que limitava a entrada de veículos de turismo e táxis no Parque Nacional do Iguaçu até dezembro deste ano. Com a decisão do juiz, não haveria mais prazo para o trabalho dos profissionais dentro da reserva. Nesta sexta-feira, a direção do Parque Nacional se pronunciou sobre a medida. De acordo com Apolônio Rodrigues, chefe substituto do parque, o ICMBio ainda não informou se irá recorrer, mas acredita que a entrada dos veículos é inviável pelo aumento no número de visitantes, que cresce cerca de 10% ao ano. Com esse crescimento a cada ano 10%, nós não teremos, daqui a alguns anos, não teremos mais onde pôr veículos dentro do parque. Isso é uma questão. Outra questão é esse crescente número de veículos vai potencialmente aumentar o número de atropelamentos e dos outros impactos também desses veículos sobre a biodiversidade do parque. Então, nós não estamos pensando no hoje, nós pensamos em como ficaria o parque futuramente. Nós pensamos que, caindo a qualidade da visitação, nós vamos perder visitantes também. Então, nós estamos pensando que, se mantivermos a situação atual, com todos os veículos entrando e cada vez entrando mais veículos, a gente perdendo biodiversidade do parque por esse motivo, nós vamos perder visitantes. E a perda de visitantes implica em perda de ganho também para todo o trade turístico de Foz do Iguaçu. De acordo com o juiz, a portaria do Instituto não cumpriu o acordo firmado no ano passado de revisar o plano de manejo do parque no item que trata da entrada de veículos na unidade. Segundo Apolônio, o item foi revisado e permitia o ingresso dos profissionais, mas o texto foi reprovado pelo ICMBio. Ele explica ainda que o texto original do plano, criado em 2002, já previa a proibição dos táxis e vans de turismo. Um dos poucos itens que nós não conseguimos implantar, porque é um item que realmente mexe com a operação e com a cultura de turismo local, né? Então nós tentamos fazer algumas vezes, isso foi se tornando um conflito entre a instituição e o trade turístico, e isso acabou levando a uma decisão judicial. E a partir dessa decisão, começou uma discussão maior e uma pressão maior do trade para que tivesse uma solução. A direção do parque acredita que apenas a frota dos ônibus da concessionária que transporta os visitantes dentro do parque seria suficiente para atender a demanda de turistas. Mais 5 veículos estariam sendo adquiridos, com 70 lugares cada. Sobre a mudança no serviço de transporte, Apolônio diz que é preciso respeitar o contrato em vigência. O que nós temos hoje, o sistema de transporte que nós temos hoje, é o que existia de melhor 10 anos atrás, quando foi assinado o contrato. Naquela época nós não tínhamos outras alternativas a não ser aquela. Colocamos os veículos com os melhores motores, com sistema de transporte com combustível, o melhor combustível da época, os motores de menores emissões. Hoje nós já temos outras coisas, mas nós temos um contrato assinado. Nós não podemos, no meio do contrato, pegar a concessionária e falar: agora vocês vão ter que pôr um trem elétrico. Mas encontramos alternativas. Hoje nós estamos já com alguns veículos híbridos, que são veículos a combustível e elétrico, transitando no parque. Estamos adquirindo outros. A ideia é trocar toda essa frota, os veículos antigos que já estão em desuso praticamente, trocar isso por veículos híbridos, que são a tecnologia nova. O contrato com a empresa responsável pelos serviços de transporte aos passageiros tem mais 10 anos de duração. Maurício Freire, para a CBN Foz. E se há algo que ninguém duvida realmente é que é preciso fazer um redimensionamento da questão do transporte turístico no Parque Nacional do Iguaçu, lembrando que nos dias de maior movimentação, naqueles picos que são previstos, por exemplo, para feriados, feriados que acontecem especialmente nos períodos de alta temporada, a própria concessionária Cataratas S.A. é obrigada a contratar, alocar ônibus aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Já tivemos denúncias, inclusive, de que alguns desses ônibus não estariam nas condições adequadas para circular dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Houve uma época em que circulou nas redes sociais uma imagem mostrando um desses ônibus com um vidro quebrado e tapado apenas com plástico, ou seja, a própria concessionária já enfrenta dificuldades para dimensionar, nos dias de hoje, toda essa necessidade de transporte e logística ali dentro do Parque Nacional do Iguaçu. E se queremos chegar, de fato, aos 2 milhões, aos 3 milhões de visitantes, como projeto até algumas análises mais otimistas, a questão do transporte terá que, sim, ser revista neste trecho entre a entrada do parque e a região ali de Porto Canoas, passando pela trilha das Cataratas. Vamos continuar acompanhando aí os próximos capítulos desta novela aqui nas ondas da CBN Foz. 11 horas e 21 minutos e a seguir no CBN Turismo nós vamos saber mais a respeito da aprovação de 2 dos 3 projetos de Foz do Iguaçu para receber seleções para treinamentos durante a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. A confirmação foi dada nesta semana pela FIFA e nós vamos conferir os detalhes logo depois do intervalo aqui no CBN Turismo. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 25 minutos, temperatura de 9 graus aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E embora o mês de julho tenha sido marcado por clima nem sempre favorável, o Parque Nacional do Iguaçu registrou um número expressivo de visitantes. A administração da unidade registrou a entrada de 156.882 visitantes neste mês, que é de férias escolares e, habitualmente, é o segundo mais movimentado do ano, perdendo apenas para janeiro. O advento da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro também ajudou a fortalecer os números no mês de julho, já que muitos dos jovens que foram para esta jornada, especialmente argentinos, passaram aqui por Foz do Iguaçu neste trajeto. Também muitos jovens brasileiros e estrangeiros aproveitaram o evento religioso para dar uma esticada até Foz do Iguaçu e conhecer os atrativos aqui da fronteira. No acumulado do ano de janeiro a julho, a unidade já recebeu 860.043 brasileiros e estrangeiros. Os números desse ano são similares aos números do ano passado e no final do ano a unidade, o Parque Nacional do Iguaçu, deve chegar a mais de 1,5 milhão de visitantes. Esta é a previsão. Do número de visitantes acumulado em 2013, 54,9% são brasileiros. Já dos países que compõem o Mercosul, Argentina, Paraguai, Uruguai e agora Venezuela, a cifra chega a 23% e as demais nações do planeta somadas completam 22% deste total. CBN Turismo. E após estar virtualmente fora do baralho de cidades candidatas a receberem seleções para treinamentos durante a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, Foz do Iguaçu teve 2 de seus 3 projetos aprovados pelo Comitê Organizador Local da competição. Os detalhes com o repórter Maurício Freire. A FIFA comunicou que 2 das 3 propostas apresentadas por Foz do Iguaçu para ser centro de treinamento de uma das seleções que vão disputar a Copa do Mundo de 2014 atendem aos requisitos necessários. As estruturas do Flamengo Esporte Clube e do Hotel Iguaçu Resort são compatíveis para participar do processo de seleção, segundo o documento enviado pelo gerente-geral de competição e serviços às equipes do comitê organizador. Já a estrutura do estádio do ABC foi descartada. De acordo com o secretário de esportes, Anderson Andrade, agora é preciso captar uma seleção para se preparar na cidade. São 2 processos. O primeiro processo nós conseguimos vencer, que entrando como um centro de treinamento, e o segundo processo agora vai ser a captação de uma seleção. Então nós já estamos trabalhando aí, todas as pessoas que estiveram e estão envolvidas nesse projeto, para nós captarmos uma seleção aí, e com certeza nós temos um potencial muito grande para trazer uma grande seleção para Foz do Iguaçu. De acordo com o secretário, as reformas apresentadas no projeto e obrigatórias para atender aos requisitos da FIFA irão depender de onde uma seleção escolher treinar. O sorteio de grupos, que irá definir os locais de jogos das equipes que disputam o Mundial, acontece em dezembro. depende também da questão dos sorteios de grupos, né? Não adianta a gente querer trazer a seleção da Espanha para cá, sendo que no sorteio de grupos a Espanha vai jogar lá em Manaus, entendeu? Então, nós temos que esperar isso também, mas já estamos trabalhando em contato com algumas seleções aí, nos colocando à disposição para que possam vir a Foz do Iguaçu e conhecer aí o nosso projeto e também a nossa cidade. Anderson Andrade destacou ainda o legado que trazer uma seleção que irá disputar a Copa do Mundo para treinar em Foz do Iguaçu pode deixar, como ter um local adequado para a preparação de times que disputam o Campeonato Brasileiro. É uma grande vitória, principalmente para o legado que vai ficar para a nossa cidade. É importante ser um centro de treinamento, é importantíssimo. É importante ter uma grande seleção, também é. Só que é importante a gente ter esse legado que vai ficar para a nossa cidade e principalmente para grandes clubes do futebol brasileiro aí, tá vindo fazer treinamentos pré-temporada, exemplo do Curitiba que tem vindo todo ano para Foz do Iguaçu. Entre as vantagens para uma seleção se instalar em Foz do Iguaçu está a pouca distância de cidades que recebem os jogos, como Curitiba e Porto Alegre, que ficam a cerca de uma hora de voo da Terra das Cataratas. Maurício Freire, para a CBN Foz. Pois é, e agora é ficar atento quanto à reta final de classificação das seleções e também o sorteio dos grupos que acontece no mês de dezembro, pois disso dependerá que locais cada seleção jogará durante a fase de grupos e, claro, a posterior sequência do campeonato. Com base nisso, as seleções definirão qual o local aí de maior interesse para que permaneçam concentradas aqui no território brasileiro. E quem sabe Foz do Iguaçu dá sorte e consegue hospedar uma seleção de primeira linha, o que vai garantir semanas a fio de exposição internacional na imprensa, não apenas do país ao qual pertence essa seleção, mas também, claro, de todos aqueles que são adversários, os que estão interessados em saber a respeito desta seleção, enfim, quem sabe aí uma Argentina, uma Espanha, uma Alemanha concentrada aqui na cidade de Foz do Iguaçu, ou mesmo, de repente, aí uma seleção surpreendente ficando por aqui. Isso ajuda a potencializar a divulgação dos nossos atrativos. 11 horas e 30 minutos e a seguir no CBN Turismo nós vamos conferir aí uma conversa com Rui Carvalho, novo superintendente do Iguaçu Convention and Visitors Bureau aqui em Foz do Iguaçu, e também a passagem de Diego Maradona pelas Cataratas. Vamos ao repórter CBN em Rede Nacional. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 33 minutos, 9 graus é a temperatura em Foz do Iguaçu, tempo feio para muitos aqui na Tríplice Fronteira, céu cinzento, tempo chuvoso desde as primeiras horas do dia. Vamos falar de uma notícia que pegou muita gente de surpresa. Ele que é considerado pelos torcedores argentinos como o maior jogador de futebol de todos os tempos e um dos melhores da Argentina, o ídolo Diego Armando Maradona, de 52 anos, aposentado dos gramados desde 1997, visitou as Cataratas do Iguaçu na semana passada. A passagem do ex-jogador foi bastante discreta. Ele que permaneceu hospedado no lado argentino da fronteira e também longe dos holofotes, na medida do possível, claro. De acordo com informações publicadas pela imprensa de Porto Iguaçu, Maradona veio à fronteira para participar de um amistoso promovido por ex-atletas profissionais. Ele esteve acompanhado de outros jogadores que fizeram a história do futebol argentino, como é o caso do goleiro Sérgio Goicoechea, aquele mesmo que pegava pênaltis em muitas partidas e também passou pelo Internacional de Porto Alegre. E o meia-campista José Pepe Basualdo, esse também com uma longa trajetória no futebol argentino. Sobre a paisagem das Cataratas do Iguaçu, o ídolo Maradona disse sentir-se extasiado com a beleza dos saltos e também disse que não há comparação com as Cataratas do Niágara, que ficam lá na fronteira entre Canadá e Estados Unidos. Ele que, ao fazer essa comparação, fomentou mais uma vez esta velha disputa. Maradona agradeceu a acolhida que recebeu aqui na fronteira e disse que tem vontade de voltar com a família em uma nova oportunidade. CBN Turismo. E assumiu como superintendente do Iguaçu Convention and Visitors Bureau o jornalista, escritor e poeta autodidata, professor e palestrante, especialista em Convention and Visitors Bureau, o português Rui Carvalho. Ele que está há 37 anos no Brasil e é autor também do livro Turismo de Eventos, Atuação e História dos Conventions Bureau no Brasil, editado pelo Clube de Autores. Rui Carvalho publicou também um romance autobiográfico e uma coletânea de poesias pelo mesmo processo. Com 36 anos de experiência no mercado de turismo, ele é considerado um dos mais experientes profissionais do setor de eventos e marketing de destinos, tendo sido diretor de comunicação da Federação Brasileira de Conventions, superintendente dos conventions de Campinas, Macaé, Aracaju e Porto Alegre. E nesta semana eu conversei com o Rui Carvalho no programa CBN Foz, onde ele falou sobre a expectativa com relação ao trabalho aqui na Terra das Cataratas. Começamos há uma semana, houve um trabalho de consultoria feito pela Vanisa Schuller, que é uma consultora bastante conhecida e prestigiada no nosso mercado, que recomendou algumas mudanças e no bojo, na sequência dessas mudanças, houve então a minha contratação e eu comecei exatamente, fez ontem uma semana, acabei de chegar. Nesse período aí, pouco tempo até agora, o que já deu para fazer aí de diagnóstico com relação a essa área que se fala tanto aqui na cidade, que é justamente a área de eventos? A gente tem algumas etapas preliminares a cumprir. A diretoria, presidida pelo empresário Mauro Sebastiani, me pediu que eu fizesse primeiro uma avaliação da equipe, enfim, fez um diagnóstico da situação atual. A gente estabeleceu um período aí de até 90 dias para que eu faça esse diagnóstico, mas há algumas coisas que a gente pode alinhar, que pode perceber. Primeiro, a gente pode perceber que é um convention já razoavelmente bem estruturado, que tem um trabalho efetivo de boa qualidade e que precisa pequenos ajustes eventuais, quer na forma de trabalhar, quer na equipe eventualmente, deslocar algumas funções, redefinir algumas funções, mas o foco principal que a diretoria pediu e que eu acredito, pelo que eu fiz de pesquisa do mercado de Foz, está precisando, é dar uma ênfase maior na captação de eventos, quer eventos internacionais, quer eventos nacionais. O mercado de turismo de lazer vem sendo recuperado nos últimos anos, deu uma melhorada significativa, mas o mercado de captação de eventos precisa acompanhar essa evolução e esse é o foco do meu trabalho. Quando falamos de eventos, muitas vezes as pessoas não têm a dimensão da importância desse segmento de eventos para um destino que tem uma estrutura turística consolidada, como é o caso aqui de Foz, né, que tem vagas na hotelaria, tem vários centros com capacidade para abrigar eventos de diferentes portes. O turismo de eventos hoje em dia, o que é que ele representa em termos da economia turística? O turismo de eventos, ele é claro que ele é mais visível, o impacto é mais sentido em cidades que, ao contrário de Foz, não trabalham tanto com o turismo de lazer. É claro que é diferente num destino de lazer consolidado internacionalmente, o impacto é um pouco menor. Mas em cidades que não trabalham com o turismo de lazer, como trabalha Foz, o turismo de eventos chega a representar, por exemplo, 70% da ocupação hoteleira. O que é importante verificar, mesmo em cidades com o destino, com o turismo consolidado como é Foz, turismo de lazer, é que o turismo de eventos é o turismo que a gente chama de turismo de baixa estação. Então ele tem capacidade, tem flexibilidade para você preencher os períodos de baixa estação. Uma outra qualidade, característica que é fundamental, é que o público em geral, principalmente o leigo, que não está muito acostumado com o setor, que é perceber a diferença dos impactos de um turismo, de um turista de lazer com um turista de eventos. Num turismo de lazer, por exemplo, vou citar um exemplo bem simples, os impactos mais sentidos são o transporte, a hospedagem, alimentação e compra. São quatro verbos, na verdade, a gente fala que o turista conjuga quatro verbos: dormir, passear ou visitar, comprar e se alimentar. Isso é ótimo, claro, isso gera grandes impactos e grandes resultados, mas o turista de eventos vai além disso, porque além dele também conjugar esses quatro verbos e portanto impactar essas quatro atividades, não se faz, por exemplo, um grande congresso médico sem que cada um dos participantes tenha um crachá, e o crachá é feito numa gráfica, e o cordãozinho que prende o crachá é feito em outra empresa, e é necessário contratar recepcionistas e fazer locação de computadores e de microfones e de telão e a decoração do palco e a comunicação visual, banners, enfim. Então, uma infinidade de setores, calcula-se que cerca de 50 setores que são impactados pelo turismo de eventos e que não são impactados pelo turismo de lazer. Isso faz com que o gasto per capita do turista de eventos seja quase, normalmente mais do que o dobro do turista de lazer, e que, claro, seja muito mais interessante para qualquer cidade investir nesse tipo de turismo. E também outro fator que você citou aqui, que eu chamo a atenção também, é para ajudar na questão da sazonalidade, né? Equilibrar ao longo do ano, trazer eventos para os períodos de baixa temporada para manter toda aquela estrutura utilizada ali na alta temporada sempre em funcionamento? Claro, porque principalmente na hotelaria, que sofre mais esse impacto, é preciso cuidar do que a gente chama de dias azuis, que são aqueles dias em que o hotel está com uma ocupação que mal paga o custo fixo do hotel, né? Então, para que no final do ano haja uma ocupação média que justifique o investimento, é necessário, e aí sim, a gente conta muito com o setor de eventos para equilibrar essa balança, senão a coisa fica um pouco desequilibrada, claro. A gente tem acompanhado nos últimos anos que Foz do Iguaçu, ela vem se posicionando realmente nesse mercado de eventos, tanto nacionais como internacionais, já aparece hoje, inclusive, na lista aí das maiores realizadoras, né, de eventos em território brasileiro, mas até alguns gestores, eles questionam, por exemplo, para eventos de grande porte aqui em Foz do Iguaçu, a questão da estrutura mesmo que nós temos na cidade. Você disse que ainda está fazendo um diagnóstico, né, de toda esta situação. Na sua visão, o que interessa mais aqui para o nosso destino? Claro, todo evento é um evento, mas o que interessa mais? Focar nos grandes eventos, nos eventos de médio porte? O que é que você avalia do panorama atual no mercado? É uma excelente questão. Eu publiquei um livro alguns meses atrás, chamado Turismo de Eventos, onde eu faço a avaliação da atuação dos convention bureaus no Brasil, a história deles, e eu tenho um capítulo que eu falo exatamente disso, são alguns mitos do setor de eventos. E eu, pessoalmente, considero que um dos grandes mitos do setor de eventos é a gente falar de grandes eventos, porque afinal, o que são grandes eventos? Então, eu prefiro olhar a questão de um outro modo, de um outro ângulo. O ex-presidente Embratur, o Eduardo Sanovics, dizia com muito humor que o que o hoteleiro precisa e gosta é de ter o travesseiro quentinho. Então, significa que a gente precisa ocupar os quartos, ocupar a nossa hotelaria. Eu estou falando da hotelaria, claro, por consequência, os outros setores acabam sendo impactados, mas a hotelaria é o primeiro impacto sentido. A gente precisa ocupar a hotelaria, não interessa se o... Primeiro, não interessa se o hóspede, se o participante de eventos vem do Chile, ou vem do Japão, ou vem de Minas Gerais. O importante é que ocupe o quarto. E, segundo lugar, para ocupar o quarto é preciso desmistificar, na questão da captação, o que é um grande evento. Porque se nós formos trabalhar com foco, como é em muitas cidades, há essa cobrança em grandes eventos, os grandes eventos representam uma parcela mínima do setor de eventos. Então, é preciso levar em consideração que mais de 75% dos eventos que ocorrem no Brasil têm menos de 500 pessoas. Então, não adianta ficar procurando eventos de 5 mil, de 6 mil, de 8 mil pessoas, que são meia dúzia. E, além disso, cabem em dois ou três lugares no máximo. Então, eu acredito, claro que isso vai ser objeto de discussão com a nossa diretoria, mas acredito que o caminho é trazer mais eventos. E do ponto de vista da ocupação da infraestrutura conveniada com o convention, talvez seja mais interessante, mais lucrativo para a cadeia de mantenedores do convention, que haja, por exemplo, 5 eventos de 1000 pessoas no mesmo dia, ao invés de um evento de 5 mil. O impacto de 5 eventos de 1000 pessoas tende a ser mais forte e movimentar muito mais a nossa cadeia de mantenedores do que um só de 5 mil. Então é preciso colocar as coisas no devido lugar e desmistificar alguns fatos aí. E olha, o Rui Carvalho, ele chega aqui na cidade de Foz do Iguaçu aí justamente com um grande reconhecimento com relação à experiência dele nesta área de eventos, e inclusive eu aproveito essa entrevista, além de agradecer aqui pela sua presença na CBN, para desejar todo o sucesso aí neste trabalho. Afinal, ganhando o convention, ganha também a economia da cidade, né? Com certeza, eu estou me sentindo assim muito, muito bem amparado, digamos assim, fui muito bem recebido, a diretoria me colocou uma estrutura fantástica à disposição, está com toda boa vontade, conversando constantemente, e eu tenho certeza absoluta que com o produto que nós temos, com o produto Destino Iguaçu e com a equipe que nós temos no convention, já com o trabalho que foi feito antes de mim e com o trabalho, com o planejamento que essa diretoria fez, a gente só tem um resultado, que é o sucesso absoluto, tenho certeza absoluta disso. E a entrevista com o superintendente do Iguaçu Convention Visitors Bureau, Rui Carvalho, veiculada nesta semana no programa CBN Foz, você confere na íntegra no nosso site cbnfoz.com.br/entrevistas. CBN Turismo. 11h45 e funcionários da Caixa Econômica Federal estão em Foz do Iguaçu para a vistoria de projetos viários encaminhados pela Prefeitura ao Governo Federal. Vários desses projetos são de interesse direto do setor turístico aqui da fronteira. Os detalhes com o repórter Maurício Freire. Dois funcionários da Caixa Econômica Federal e um projetista contratado pela Prefeitura estão percorrendo diversas regiões da cidade para vistoriar os projetos encaminhados pelo município para a pavimentação asfáltica, recape e implantação. São aproximadamente 70 ruas ou avenidas da cidade que devem receber melhorias. De acordo com a Secretaria de Obras, são projetos apresentados para o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, que devem dar uma nova dinâmica no trânsito da cidade. A estimativa é de que os recursos para a execução do projeto sejam de cerca de 30 milhões de reais. Entre os locais beneficiados estão a Avenida João Paulo II, na continuidade para a ligação da República Argentina até a Felipe Vancher, que une duas regiões da cidade. Outra obra contemplada neste projeto é uma rotatória na Avenida das Cataratas, próxima à Churrascaria Rafaim e ao Hotel Bourbon. Melhorias também devem ser feitas na Avenida Morenitas, que terá um alargamento da via desde a Javier Quelb até o Trevo da Argentina. Depois da vistoria dos funcionários da Caixa, é possível que seja necessária alguma readequação para análise até aprovação ou não do projeto, mas que precisa acontecer até o dia 21 de outubro para o futuro trâmite com o Ministério das Cidades. Toda a parte documental, respeitando as datas, servirá para, em caso de aprovação, começar as obras no início do ano que vem. Maurício Freire, para a CBN Foz. Informações de Maurício Freire aqui nas ondas da CBN Foz. E vamos agora a Santa Helena, notícias do balneário, às margens do Lago de Itaipu mesmo, que pelo menos neste fim de semana o clima não esteja nada propício para a praia ou acampamento. Mesmo fora da temporada de verão no balneário de Santa Helena, a administração municipal está cobrando uma taxa simbólica dos campistas que se instalam ali no parque de lazer. O principal objetivo dessa arrecadação é para manter toda a estrutura durante o ano, como 14 profissionais trabalhando, iluminação, água, material de limpeza e, claro, as reformas que vêm sendo feitas nos quiosques e demais locais. Segundo o secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Administração Portuária de Santa Helena, Edson Vans, hoje o balneário resulta em mais despesas do que receitas e esse cenário precisa ser revertido. A gente vem acompanhando os números, né, do balneário. A gente fez uma retrospectiva, pegou do ano passado, avaliou toda a manutenção, o custo que teve o balneário e comparando com as receitas, é infinitamente distante, é longe um do outro. As despesas são muito maiores do que as receitas. Então, a gente entende que o balneário, a manutenção é feita o ano todo, né? Nós temos lá aproximadamente 14 pessoas trabalhando todos os dias, sábado, domingo, feriados, né? Nós mantemos grande parte da iluminação do balneário, isso também gera um custo. Então, mediante isso, a gente entendeu que também deveríamos cobrar para a utilização de toda a estrutura dos quiosques, para quem vai acampar, porque a pessoa vai usar água, vai usar luz, vai usar churrasqueira, e o pessoal da manutenção está lá, usa os banheiros, o pessoal da manutenção, os banheiros são lavados diariamente, é feita a limpeza, é usado detergente, papel higiênico, então tem o custo, ele existe, não é, a gente não está fazendo alguma coisa que não exista. Então, a gente tomou por decisão que deveríamos cobrar, mas a gente cobra a metade do valor da temporada. Para quem é de Santa Helena, menos ainda, né? Então, é justo essa cobrança, porque você tem um serviço de qualidade, você mantém esse serviço de qualidade no balneário fora da temporada também. A prestação de contas acontece em todos os eventos realizados no local e o objetivo é chegar a 3 prestações anuais, o que é arrecadado e gasto no balneário, informa o secretário, que enfatiza a necessidade da presença constante da administração no local. Temos lá o local da administração, né, que é em frente ao centro de eventos novo, né, sempre tem alguém lá em horário de expediente, é claro, né, para estar fazendo esta cobrança, né? Então é só nos procurar lá, a gente vai estar abordando as pessoas também, e acho que é nesse sentido, acho que isso é válido, é importante, se nós queremos um serviço de qualidade, deve existir a contrapartida, e nesse sentido a decisão da secretaria aí, em conjunto de todas as pessoas que trabalham lá, acham que é importante essa cobrança, até para que as pessoas valorizem mais aquilo que é nosso, que é de todos. Além da limpeza e manutenção diária, o balneário frequentemente passa por reformas como construção de churrasqueiras destruídas por vândalos, pinturas de quiosques e melhorias dos banheiros. Isso é que nem a casa da gente, né? Durante uma hora você reforma um banheiro, depois você compra um sofá, você troca a geladeira, você compra um televisor, você pinta a sua casa, e no balneário não é diferente, né? Nós temos lá uma estrutura grande que precisa de manutenção. É claro que a gente procura otimizar e minimizar os custos o máximo possível, mas com certeza aí para a abertura de temporada teremos aí um balneário muito bonito, bem apresentado. Estamos agora com algumas reformas, algumas melhorias, algumas pinturas que vão estar acontecendo aí para que os turistas venham para cá e sejam bem recebidos e, consequentemente, os munícipes ganhem com isso. Palavras de Edson Vans, secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Administração Portuária da cidade de Santa Helena, a respeito da administração do terminal turístico que segue ativo mesmo fora da temporada de verão na Costa Oeste Paranaense. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais a respeito da reinauguração de um palacete no litoral do estado do Paraná, que serve agora como sede para o turismo regional nesta importante área do território paranaense. E também conferir a programação cultural de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. É um instante só e já estamos de volta. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 56 minutos e o governador Beto Richa participou nesta semana da comemoração pelos 365 anos de Paranaguá e inaugurou o escritório da Secretaria Estadual do Turismo no litoral paranaense. O escritório fica no Palacete Matias Bom, um dos cartões postais do litoral, e atenderá, além de Paranaguá, também Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina, Morretes e Guaraqueçaba. No mesmo ato, foi realizada a entrega oficial ao governo do Paraná das obras de restauro do palacete, foram feitas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O novo escritório vai executar vários projetos de infraestrutura e turística com investimento previsto de 10 milhões de reais. Entre os projetos estão as ações do programa Navega Paraná, com a implantação de trapiches na Ilha do Mel, Ilha das Peças e em Superagui, a readequação do terminal de embarque e desembarque de Pontal do Paraná, construção da base náutica de Guaratuba, sistema cicloviário na Orla dos Balneários e também obras no entorno do Aquário de Paranaguá. CBN Turismo. E a Junta Departamental do Alto Paraná, órgão equivalente à Assembleia Legislativa ali no lado Paraguai da fronteira, declarou de interesse o projeto Iguaçu Águas Grandes, que propõe a criação de 3 pontes na região de fronteira, além de um parque turístico trinacional na área dos Três Marcos. Em entrevista ao programa CBN Foz, nesta sexta-feira, o coordenador do projeto, Nilson Rafaim, comemorou o novo avanço. Quando nós apresentamos isso há uns 30, 40 dias atrás na Assembleia Legislativa do Alto Paraná, que seria correspondente à Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, principalmente o pessoal de Porto Franco e da região, os políticos, manifestaram muita resistência, houve um embate muito forte, mas depois a gente conseguiu comprovar que Porto Franco não perde uma ponte. A proposta do projeto Iguaçu Águas Grandes é correr a ponte mais para o sul, e então o Porto Franco teria uma ponte com a Argentina e ganharia um parque turístico trinacional, ou seja, ganharia 2 prêmios. E também a ponte, estando ao norte, com paisagem de fundo ao Nila e Itaipu, a região também ganharia um novo cartão postal. Em vez de perder um cartão postal, como se pretendia, junto aos marcos de fronteira, que são um dos mais belos cenários da Tríplice Fronteira, que é o lugar do encontro de países, encontro de nações, encontro das águas, encontro dos povos, um lugar para celebrações, não para caminhões. Nós entendemos que a região ganha, e é lógico que tem muito ainda que avançar. O próximo passo é que seja declarado de interesse nacional paraguaio. Nós tivemos também com a Associação Comercial de Cascavel, agora apresentando a proposta de que se faça de imediato já a ponte, prevendo espaço no projeto para para a ferrovia, porque, Guilherme, não dá para esperar uma terceira ponte para daqui 40, 50 anos, quem sabe, para trazer a ferrovia, que está a menos de 150 quilômetros aqui na cidade de Cascavel, até a hidrovia, porque quem tem que transportar grãos é a hidrovia, é a ferrovia, porque o preço alto do transporte dos caminhões, que entorpecem as nossas pontes, entorpecem os nossos portos, quem paga a conta desse preço alto do transporte é o consumidor, é o pequeno produtor, é o mesmo grande produtor, os nossos países, para ter competitividade, precisa urgente de logística, de tirar esses gargalos das fronteiras e dos portos. Palavras de Nilson Afaim, coordenador do projeto Iguaçu Águas Grandes. CBN Turismo. A Associação dos Produtores Rurais de Foz do Iguaçu promove neste sábado mais uma edição da Festa do Porco no Tacho em comemoração ao Dia do Agricultor. É na Capela do Arroio Dourado, a partir das 8 da noite, com o custo da refeição a R$20 por pessoa. Já na Vila Sevelha, no Conselho Comunitário, a noite é de yakisoba a R$15 para arrecadação de fundos para a construção da Igreja São Luís e também para as atividades de catequese. No Cine Sesc, às 7 da noite, tem a exibição do filme francês Minhas Tardes com Marguerite, exibição gratuita. Pontualmente meio-dia, chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Fique agora com o repórter CBN em Rede Nacional.